da 3399, tem na informação. Delta, autorização Guarulhos. Delta 3399, provável saída da El Leda Bridge. Só um minuto, por favor, pessoal. Pronto para cópia? Pronto, cópia, 3399. 3399, autorizado para Sierra Bravo Golfo Meu, Fiat Zulu no meio, até Bravo até o Zulu, após direto posição Trivi, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge, controle 120 decimal 8, transponder 5414, TAM 3399. 3399, autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, 15, Postos. Degolação 0, curva direita, da El Leda Bridge. Controle 1208, acionar 5414. 5414, protegimento correto, TAM 3399. Portão 8, chame pronto para o pushback e acionamento. Ficando portão 5, chamará push e acionamento, TAM 3399. Confirme, se encontra o portão 5. Afirmo, posição 05. Copiado. 7, na posição 3, puxa só. O número 6 autorizado para chegar a cancelamento sobre o porta táxi. Deixa um táxi 7. Portão 5 aprovado, chame táxi 3399. Um ataque 3399. Alfa Protoxi, 3 horas e 50, alterna o Galeão em POV 168. Confiando, boa noite no 7, táxi aprovado via Índia e Alfa, teu posto para a pista no 0, ajuste no 0 na meia. Chame pronto para decolagem no posto para a pista no 0, boa noite no 7. Índia e Alfa, chama no posto para 0 no 0 na meia, boa noite no 7. Boa noite no 7, autorizado a alinhar e decolar da pista no 0, vento de 1 no, correção, vento 1 no 1 no 0 graus, 09 nós. Livre de voz, 1 no 0, 1 no 1 no 8, 1 no 7. Copiado 3399, somente me confirme 151 a bordo. Afirmo, 151. Copiado 3399, táxi aprovado via Pátio e Índia, até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 6. Chame pronto para decolagem no ponto de espera pista no 0, da 3399. Pátio e Índia, ponto de espera no 0, chama pronto para 3399. No 8 ou no 7, decolado aos 4, 7. Chame agora o controle de Salvador, frequência 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Salvador, gol 108 no 7. Vai ser gol 108 no 7, contato radar, suba para o nível 360, vai ler da presente. 360, Leda da presente no 8 na 7. 190, pronto, 3399. 3399, autorizado alinhar e decolar da pista no zero, vento de onda 20 graus com onda 0 nós. Alinha e decola no zero, 3399. Decolado 5-1, chame agora o controle Salvador, frequência 1-20.8, tenha um bom voo, senhor. 1-8 com controle Salvador, bom dia, tá? 3-3-9-9. Usando 110 gol no 8 no 7. Tô de gol no 8 no 7. Possível. Vai cruzar o 120, na proa de venda. Tente agora transferência, gol no 8 no 7. Estou em Salvador, bom dia, tá 3399, 2500, Dael. Bom dia, tá 3399, contato radar, dá para o nível 360, foi Leda. 360, na proa de Leda, da presente, 3399. No 8 na 7, estamos no centro Recife, 1251, alterne 1-3-3-2-5. 1-2-5-1-3-3-2-5, obrigado. Então, 3399, tudo restrito, nível de voo 340. Restrito 340, 3399.